canto e sofre o meu coração. Num canto sim, noutro canto não. E ela o canto do não. Mandei-lhe um recado pela Zefa do Sete, pedindo, rogando de joelhos no chão. Pela Senhora do Cabo, pela Santa Ifigênia, me desse a ventura do seu namoro. E ela disse que não. Em banda de fana, areia da marca que o seu pé deixou, para que fizesse um feitiço bem forte e seguro, e dele nascesse um amor como o meu. E o feitiço falhou. Andei barbudo, sujo e descalço, como o Monangamba, procuraram por mim. Mas ela lá estava, num canto a rir, contando o meu caso às moças mais lindas do bairro operário. Toquei uma runda e dancei com ela, e num passo maluco voámos na sala, qual uma estrela riscando o céu. E a malta gritou: aí, Benjamin! Para mim, pedi-lhe um beijo, lararara, e ela disse que sim, e ela disse que sim, e ela disse que sim.

vazia tão modesta quanto eu. Meu Deus, como é bom morar modesto, primeiro andar, a contar vindo do céu.

nostalgia auditiva no nível possível de ser respeitado. É só mostrar criatividade e mestria em fazer a pesquisa que sabe fazer a novidade. Abre o teu espírito, vem na inspiração. Procuras, tu achas, dicas no vinil.

mostrar tudo és valente. Foi dançar a bossa nova e escorregou no suor. Caiu, foi pro hospital. Era um prazer de pico. Oi, que coisa novital. O Dom Grilo num instante a alface devorou. Diz-lhe louca só o ouvido, pareces um animal. Era um praíça de pico. Oi, que coisa novidade. Braços do Amaral, logo esta grita aflita. Ai, paciente, eu vou querer que sou. Era um praíça de pico. Oi, que coisa novidade. Era um praíça de pico. Oi, que coisa novidade. Perdida, sem encontrar companheira, o vento sopra das fragas, o sol parece um buraco, o Tejo baila com as vagas. Conheces bem. as docas tem Lisboa e as muralhas que ela tem. Little Bye.